Boa noite, amigos da ouvintes da Rádio Antena Web, toda a nossa equipe que estão sempre aqui em sintonia conosco, né? Eu sou o locutor Silva Júnior, estou apresentando o programa Misto Brasil, né? Um programa com muitas atrações, né? Nós, nosso projeto aqui prometemos em trazer aqui vários estilos de música, sertanejo, rock, música MPB, música popular. Isso é tudo de bom que existe, que tem no Brasil. Não só no Brasil, até mesmo na América Latina, né? E do mundo. Então, o Misto Brasil hoje, ele vai trazer entrevistas com grandes artistas, com músicos, né, escultores. Então, nosso programa, estamos iniciando, né, um belíssimo programa, uma belíssima programação. Vamos desenvolver um ótimo projeto e estamos aqui, né, para fazer tudo de bom, tudo de melhor para os ouvintes fiéis na Rádio Antena Web. Eu sou o Silva Júnior. Antes eu estava apresentando o programa Nação Fuqueira, né? E hoje estou agora com o programa Misto Brasil. E hoje é nosso início, nossa abertura. Então nós vamos hoje tocar Marisa Monte e seus convidados. Grandes estilos, muitos diferenciados, né? Estilos no Nordeste, estilo do Sul, todos os estilos de todas as partes do Brasil. Então vocês aí fiquem conosco, né? Nesse novo programa. E vamos que vamos tocando o melhor para você. O meu telefone é 99419767. Esse telefone pode entrar em contato, pode mandar sua sugestão e sua, se você deseja participar, fazer entrevista conosco, então você entra em contato conosco. E o nosso, então você sempre entra em contato, manda e-mail aí para, manda algum recadinho aí pro site da Rádio Antena Web, dando sugestão e crítica também, que é com as críticas que a gente melhora nosso programa. Então estou sempre aqui, né, apresentando esse novo programa. E hoje vamos fazer duas horas, uma edição com duas horas. E esse programa vai ficar disponível, né, os 8 dias no site, para você estar sempre curtindo o nosso programa e nossas atrações. Então, um abraço, né? Fique com esse programa sem intervalo comercial às 2 horas. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Então, logo eu, locutor Silvio Júnior, um abraço, um beijo para todos os nossos ouvintes. Então, canta aí Marisa Monte e também seus convidados. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar você quer saber de verdade. Saber de verdade. De verdade. Saber de verdade.

pode fazer bem. Não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém, mesmo quando isso não convém. Amar alguém e outro alguém também é coisa que acontece sem razão, embora só uma causa e divisão. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém. Eu perdi.

ser. Agora passou, esqueci. Eu não vou te mandar pro inferno porque eu não quero e porque fica muito longe daqui. Quando eu te ligar cantando aquela canção pra te desnortear, te ferir com carinho, a fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor. Quando eu te ligar cantando aquela canção, não diga que não sente nada. É pra fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor. Aquela velha canção, diga que estou enganado, estou resolvido, vou dar férias pro meu coração. Confesso que fiquei magoado, eu fiquei zangado, mas agora passou, esqueci. Não vou te mandar pro inferno porque eu não quero e porque fica muito longe daqui. Fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor. Quando eu te ligar cantando aquela canção, não diga que não sente nada. É pra fazer doer no seu ouvido a nota melhor do nosso amor. Que entre nós algo rolava e eu não sabia, não. Vida. que ficar, mas pra onde ir? Todo lugar algo

vai dormir num cabaré e volta sem nenhum cruzado. Em todo canto danado, chega e diz que é solteiro, que é rico, que é engenheiro, que é o dono do mundo. Quanto sofre nesse mundo a mulher desse vaqueiro. Olha o meu compadre Hélio, que vem lá da cabaceira. Lá tem cachaça rancheira, toda hora e todo dia. Desconhece a freguesia, acabou o seu dinheiro, se tornou um maloqueiro, bebarrão, vagabundo. Quanto sofre nesse mundo a mulher de um bandoleiro. E já avisei lá em casa, falei pra minha mulher, num dia que eu morrer, ela sabe como é. Coloque em meu caixão 40 litros de trem e uma grade de cerveja e um punhado de mulher. Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré. Estão dizendo hoje em dia, você pode botar fé, que a banda que tá chegando, essa é cheia de mulher. É a banda sem pareia, escute aí como é. Se tem festa e cantoria, é só dizer onde é. Se tiver mulher bonita, vou de carro ou a pé. Vou falar do amigo Maran, que bebe mé todo dia, bebe quente, bebe fria, bebe pra frio esquentar, começa a se apaixonar, bebe outra pra esquecer, já começa a perceber que a cachaça vai pegar, e se vai se levantar, nem a conta quer pagar. Eu digo, pode encher os copos que o vaqueiro tá chegando, velho. É com força, velho. Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro, mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar. Um dia se apaixonou por a filha de um vaqueiro. No auge do amor primeiro fez a moça engravidar. A mulher falou pra ele no final de fevereiro, vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar. Mas quando o filho nasceu, de parto sua mãe morreu. O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar. Com ciúme da herança, tomou ódio da criança, fez seus planos de vingança para cortar o seu destino. Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro. Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino. Mas ele nunca pensou que o homem que contratou fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel. Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança, dando total segurança para cumprir o seu papel. O menino foi levado porque era abençoado, assim ele foi criado pelo parente distante, sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber. Só assim pôde crescer, forte, belo e elegante. Depois de um certo tempo, o fazendeiro adoeceu. O câncer lhe apareceu, uma grande leucemia. Precisando de parente, primeiro ou segundo grau, que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morria. O hospital procurou um parente ali por perto, mas nenhum deles deu certo para ser o doador. Quando a enfermeira lhe disse, lá fora tem um rapaz, dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor. O rapaz lhe disse assim, sou filho de marinês, quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar. graças a Deus estou vivo, sou doador compatível, meu sangue é O positivo e por isso eu vim te salvar. Abraçado, filho seu, o velho se arrependeu, disse tudo que for meu pra você eu vou deixar. Disse o rapaz sem vingança, não preciso de herança, só vim trazer esperança, basta Deus pra me ajudar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também, o mal se paga com bem, por isso eu vim te pagar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também, o mal se paga com bem, e por isso eu vim te salvar. Trabalhou 60 anos em uma fazenda de gado, e depois de ficar velho do patrão foi desprezado. O patrão disse: vaqueiro não pode mais campear, já está velho demais, escute o que eu vou falar, vá procurar outro canto pra você poder morar. Vaqueiro disse: patrão, eu lhe peço o favor, não tenho casa e nem dinheiro, e não sei pra onde vou, já que estou velho e cansado, deixa eu morar com o senhor. O patrão disse: vaqueiro, tá com a carreira encerrada, pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada. Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada. Pegou sua mala e foi seguido naquela estrada. Deu um apoio na porteira, correu toda boiada. O rabo, como dizia, fica meu rei camarada. Cavalos relinchava batendo pé no morão, a bezerrama chorava como quem diz não vai não, e o vaqueiro coitado seguiu naquele estradão. Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver o valor de um vaqueiro que ele pôde perder. Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer. Ali naquela fazenda não tinha mais alegria, tava se acabando tudo, todo dia boi morria, e o patrão desesperado não sabia o que fazer. Um dia o patrão falando: que eu fiz, meu senhor? A mulher dele escutando, ligeiro lhe respostou: está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou. E o patrão se levantou e disse muito ligeiro: minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro, gasto o que for preciso, mas eu trago meu vaqueiro. Foi andando muito apressado, chegando na capital, perguntou para o delegado: você me viu o vaqueiro que andava desprezado? O delegado disse: sim, agora vou lhe dizer, com saudade da fazenda onde não pôde viver, pediu pra ficar aqui até o dia de morrer. O patrão ficou suado em um grande desespero, pediu para o delegado: deixa eu ver meu vaqueiro.

meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Comigo não case, que vá para a freira. Se ela deixasse naquele momento e não